cabo. Quanto mais da mão que um dia eu dei pra ti. A saudade vai bater, mas o meu amor se vai. Tempo voa e quando vê já foi. Não me você preza pelo meu amor. Tenha dó, não mereces o afago, nem de Deus, nem do diabo. Quanto mais da mão.